próximo 240 por 110, decola da 10, primeira direita, saída da Eulito. Controle 208, 034 transponder, web 577. 577, correto, chama para o táxi. Camarada. 5898, copia. E 5898, pronto, cópia. Para o táxi da B, 5717, 127 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternada com 20. 5717, siga a companhia à frente, reporte pronto no ponto de espera, que nega 612. Vai, siga da companhia à frente, reporta no ponto de espera, 612. 5898. Over, Webjet 6749, request taxi 132, 4 hours, 30 minutes, alternating Galeão. Taxi via India, report ready on all the point, train 8101267 49. Canaches 1012, clear check, hold point 1810, call it ready. 5898, pronto, cópia. Confins 340, uniforme do Blue 16. Estão no zero, direita, da El, lei da Pandelha Bridge, controle 1208, 5035. Pode confirmar o transponder. Transponder 5035, a pistão no zero, primeira curva à direita. Autorizando 340, autorizando 10 Bridge, autorizando 16, estou no zero, curva à direita, 035, transponder por MGS 5898. Web 5898, a primeira aerovia que interceptará é o uniforme do Lua 16. Após decolar da pista no zero, curva à direita, segue no PC da Dael, Leda, após Leda Bridge para interceptar a aerovia. Controle, aparem 1208. 1208, Dael, Leda, e eu preciso do Lua 16 na frente. Correto, para pushback e acionamento. Clear for takeoff, runway 110 degrees, 3 knots, 6749. Clear takeoff, runway 10 for 9. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Mas o colega ali mantém 5797. Olha, o colega mantém 5797. 749, I am born at 05, contact Salvador, control 120, this call 8. 797, livre decolagem, evento variável com 2 graus. Sete no site, veículo 07, controle agora, bom voo. Meia, cinco, autonomia, 3:10, alterna galeão para o ataque. 57 no site, veículo 07, a menor 208, bom voo. 98, reporte pronto no ponto de espera, me dois, ajuste. 12, reportará o ponto. E aí decola 5898, então nós 50 graus 3 nós. 18 do Close 11, chame o controle, bom voo. 1208, grato por dia. 08. 9, Salvador, bom dia, Rio 5973 estabilizou e é Alessa no zero. Bom dia, Rio. Baixou e travou? Baixou e travou. Pouso autorizado, pistão no zero, ventuna 60 graus, 79, Rio 5973. Autorizado, pouso, Rio 5973. Paulo Salvador, Alfa Yankee Echo, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Echo, prossiga. Alfa Yankee Echo, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Autorizado, início de pushback reboque. Informe o término no portão 3. Excelente, obrigado.